Brilhou no céu da igreja uma luz que chamava os homens à união. Deus inspirava um homem, Vicente Palotti, e deu uma missão: reavivar nas pessoas a chama da fé, da vida e do amor. Dizer que somos apóstolos e mensageiro do Cristo Senhor. E hoje Palotti convida a gente para a mesma missão do Senhor: fazer com que os homens se unam e vivam a fé, a justiça e amor. E hoje Palotti convida a gente para a mesma missão do Senhor: fazer com que os homens se unam e vivam a fé, a justiça e amor. E o mundo de agora é o mesmo de outrora que Vicente Palotti viu. Os homens estão divididos em raças e credos, em classes e cor. Existe a falta da fé, a falta da vida, de pão e de amor. E o mesmo sonho persiste, lutamos unidos por um mundo melhor. E hoje Palotti convida a gente para a mesma missão do Senhor: fazer com que os homens se unam e vivam na fé, a justiça e amor. E hoje Palotti convida a gente para a mesma missão do Senhor: fazer com que os homens se unam e vivam a fé, a justiça e amor. Brilhou o céu da igreja uma luz que chama a união. Virava a mente, Pai lhe deu uma mão. Reva nas pessoas, amada da vida e amor. Dizer que somos a luz, mensageiro de Cristo. E hoje, vida, haja a mesma missão do amor. Faz que os homens se vão a fé, amor. Hoje, eu te convido para o mundo, recomendo não me dão a fé, amor. E hoje eu te convido a gente para o Senhor fazer que univam a justiça. Seja nosso Cristo uma boa nos alegria, júbilo. Nós nos vimos comunidade espalhada nos mais de 5 mil pessoas com os padres consagrados. Celebram hoje os 200 de Nassau de São Vicente. 16, Jorge Palotti, 20 anos. Foi ordenado na Barão João de Latrão, lá em Roma. A ordenação o próprio suscitou nele o carisma da comunidade palotina, que se espalha, portanto, nesses tantos países, alcançando tantas pessoas direta e indiretamente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos unir a toda a família palotina e vamos nos alegrar ao Deus Todo-Poderoso por ter suscitado na igreja esse seu tão traz fruto. No olho, filhos e filhas, celebração desse grande, muito essa celebração possa em nome do Senhor Jesus, não do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente esta santa Eucaristia. Piedade, Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Cristo, piedade. Senhor de nós. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia de todos nós. Misericórdia de todos nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, que suscitaste a igreja, o santo Lote Vicente Palote, para defender a acender a caridade, concedei que, ao imitar os seus exemplos, tenhamos no coração a clareza da e tenhamos o amor fraterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, no Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: cuidai de vós e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou guardas, a igreja de que eu com o filho. Eu sei, pois que eu for, aparecerão entre vós lobos ferozes que farão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão outras perversas, estarão discípulos atrás de si. Por isso, sempre atentos, lembrai-vos que dos anos e noite não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus a mensagem de sua que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei posses de ninguém. Nem sabeis que estais minhas mãos, que é mãos, providenciário para mim que estavam comigo. Entrei, quando dei ajudar-vos, recordando as palavras dos a mais dar receber. Dito isto, pôs-se e rezou com eles. Todos depois, pranto, haver-te, que não tomariam, não tornar-lhe o rosto, acompanhar o navio. De poder que desmanifestes, partiste o tempo que está em Jerusalém. Nós venham os reis e vos ofensem seus presentes. Reinos da terra cantai, reinos da terra cantai. Ele haja na rua, sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Sua voz poderosa. Em terra e ao Senhor. Cantai ao Senhor, glórias, e exaltai o seu poder. sobre Israel, em glória de sua grande. Em seu templo admirável e ao seu mudar. Bendito Senhor Deus, agora e para sempre. Amém, amém. Luz da terra cai ao Senhor, reinos da terra cantai ao Senhor, da terra cantai ao Senhor. De pé para Evangelho. O meu conduz, quem ouve a voz do meu, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Quem der testemunho de mim, diante dos homens, não é mal que só dizer. Que o mérito mudará. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor seja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus olhos ao céu e disse: guardem o nome que me deste, que eles são um como nós somos. Guardem então o nome que e nenhum ao ser perdição cumprirá. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si alegria em te realizar. Eu a palavra, mas o mundo os porque não são do mundo, eu não sou do mundo. Não te tires do mundo, mas que os malignos, eles não são do mundo, não são do mundo. Sagra-os na verdade, a palavra é verdade. Tu me enviaste, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me conselho, a fim de que eles também são sagrados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nos alegramos hoje de 200 anos da ordenação sacerdotal ao Vicente Palotti. Tempo, paramos 200 anos e agora já tem 200 anos da sua ordenação. E a palavra de Deus de um muito querido Vicente Palotti. Na oração tal, Jesus pede que todos sejam um. Como que é um grande desejo, São Vicente, que todos sejam unidos, que haja um só rebanho. Quantas ações são este desejo, que todos sejam um. E também é bonito que no dia de hoje nós temos duas comemorações de dois mártires que foi da Igreja. Santo André, pela Igreja Ortodoxa, com tanto zé, seguido por aqueles que não aceitavam, e ao martírio muito cruel. Então podemos dizer da resposta à palavra de Deus profunda de São Vicente Palotti. O mártir do dia de hoje é mártir da confissão, que pelo segredo de São João de Pomoceno, quando o rei queria que ele, a rainha, não guardou o segredo da por causa disso foi martirizado, passado na cadeia, finalmente morto, afogado no... São esses ideias são também de São Vicente Palotti. Ainda leituras, hoje a primeira, se despedindo, padre de Éfeso, e chama que tivesse muito, porque depois quando ele partir, vai aparecer muito que vai pedir a Igreja, a comunidade, pregando ações. E voltar-nos ao santo. todos já expressaram as datas de São Vicente Palotti, 21 de abril de 1755, Brasil até nos temos final, né? 21 de abril, 5, que é por causa de Palotti. Pois é. E o tempo daí caiu num tempo difícil em Roma. As tropas de Napoleão param a Roma, o Papa estava preso, Napoleão quis impor a sua autoridade e Palotti estava no semi-sacerdócio. Ele nem podia usar batina com vista, não na rua, porque era só lá no 1800, quando finalmente foi derrotado Napoleão, o congresso lá, que deu como que seria esse Napoleone, e lá que voltou a paz para ele também. E lá também que aparecem as consequências daquelas guerras, as famílias, quantas crianças têm os pais, e quanta destruição moral da cidade em decorrência daquelas guerras. E tudo isso, a ansiedade de São Vicente para levar de Jesus a unidade, ele vendo a igreja ficou prejudicada, então que ele reavivar, realidade no meio de toda essa finalidade que vai hoje a sociedade e ao lado católico. Como levar esta fé para o mundo? E a ordenação dele foi 16 de maio, sábado, espera da solenidade de Santíssima Trindade. O dia que foi tão assim comemorado pelo... E ele se achava indigno desta grande missão de ser. Vejam as palavras dele que ele eu escrevendo a seu amigo. São dia 16, vésperas da Santíssima. Dignou-se o bom Deus por uma prova sua infinita miséria, o que seria de admiração, elevar-me e do nada ao sub-estado de sacerdote. Olha, ele se acha que ele não merecia de nenhum ser pai, pô, e o nada, e Deus pela sua misericórdia, manifesta a misericórdia, motivo de admiração de, por todos, que uma pessoa tão ele se achava a digna sacerdócio. Ele continua escrevendo. Há uma dívida, imagino poder dizê-lo com toda a razão, própria santidade de Deus, receberia apenas como admiração, mas amor. Como aqui ele se coloca diante, que se possa receber, ela iria receber com temor. E eis que ele o pôs a uma dívida. Que Nossa Senhora tinha, foi tão admirado por ele. E peço-lhe, agradecendo a minha graça, peço a outro, rezem as ações de paz, que ele tantas palavras, sabe esta peleia, ofensa é a dignidade do sacerdote. Que idade, ó Deus, não entendo nada, ó Deus, de palavra, essa sua pelo dom do sacerdócio, pela dignidade que recebe pela ordenação. No dia seguinte, de Roma, aliás, nesse dia, talvez ainda, na época, as vezes celebradas de manhã. Por quê? Vocês lembram que na época tinha que ser em jejum, em missa, no padre e todos os fiéis de fome, né? Ele não viaja à região e lá, 17 de maio, ele celebra nos Montes Albanos na Igreja de Jesus, a missa solene, onde estava muita gente da sua família, parentes, amigos, que todos admiravam, candidato ao sacerdócio, muitos, muito amor. E depois da ordenação, dedica muito aos jovens. Ele, sacerdote jovem, completou 23 e 1 de abril, e 16 é ordem padre. Não podemos dizer a idade mínima ordenados na sua época. Então, ele vai ajudar os seminaristas, aquele repetidor, para repetir aquilo que nas aulas iam compreender dos meus. Ele faz isso com amor e tanta sabedoria que ajuda a compreender os de Deus a esses. Durante vários anos, ele falha. A partir disso, vem outros diretores do seminário, um outro seminário, depois Espírito Soro, depois percebendo tantas idades no meio dos os presos, quando ele foi para trabalhar com os presos, ele o programa como que fazer, sendo o cargo do capelão do hospital, ele apresentou ao comandante os seus pedidos. Assistência religiosa, cerimônias, missa campal, anuais, também disse, olha, de transformar soldados em monges, né? Queria, conseguiria tantas coisas ter nesse seu trabalho. E aqui é difícil para falar de todos os trabalhos que são mais realizados com ele, com tanto amor. Ele queria, impressionou muito, porque o nosso padre uma carta preparatória para hoje, 200 anos são. E hoje com o padre Daniel, coisas que a gente lê tantas vezes, é que alguns dias meditando, que me tocou profundamente. Quando parando-se sacerdócio, ele queria amar tanto a Nossa Senhora como a amou. Se nós repetirmos aqui, amar a Nossa Senhora, então não conseguir amar tanto. E aqui, admirável a ação dele, Nossa Senhora. De outro lado, no sacerdote, ele sente totalmente digno desse mistério e quer transmitir isso como a sua vida, o exemplo da sua vida, sua dedicação. Na oração da Eucaristia, quanto nas confissões, as funções por excelência. Por isso, quando nós lemos a Vicente, isso nos empolga demais. Eu já falei aqui e eu repito, se hoje eu sou Paulo, pode ser circunstâncias, vários, mas a minha decisão, naquele período, quando estava na escola, já sabia que Deus me chamava de sacerdócio, muito para eu ir do seminário arquidiocesano, Cóvia, e para um retiro lá, onde nós recebemos Itua, e com tanta alegria, mas para mim, amada, li a vida de Palote. Aquele zelo, principalmente, envolve todos os leigos no apostolado católico, para mim, muito isso me fez a tomar decisão para ser palotino e não para outro seminário. Um dos leigos, segundo, devia se responsabilizar pela igreja que se fundou. Aliás, os detalhes é muito profundo e maravilhoso. Realmente agora, neste ano, ano do leigo, São Vicente falou para nós, aquele que motiva, que mostra uma missão, passaram tantos mas o que nos impressiona é aquele amor ao Senhor Jesus Cristo, querendo levar o mundo aos apóstolos de Jesus. Por isso, nesse dia, nós comemoramos 200 anos da sua ordem a Deus, pelo seu exemplo de vida, pelo seu e que nós também, na nossa procuremos a fé, a caridade e levá-la que não conhece isto. E a missão se com cada dia maior. Só vamos fazer isso se buscar a verdade da vida. Exemplo, nos deixou Vicente Palote. E mais, eu muito ao de servir, porque ele morreu com 55, eu tenho porque ele, e cadê zelo, cadê aquela dedicação dele? É realmente, não dá para, como ele fazia, fazer da nossa parte tudo que para que a igreja possa crer com toda a ação e nós. Então, que São Vicente Palote seja para todos exemplo do amor, aquela dedicação. E passamos agora às nossas preces nesse de São Vicente Palote. Derramai sobre nós vosso Espírito, Senhor. Protegei que busca fraternidade, unidade, rezemos. Derramai e todos ordenados com suporte. Ajudai vossos fiéis de Jesus, vosso e nosso Mestre, rezemos. Acompanhai com vossa bênção os missionários que enfrentam dificuldades na missão. Alimentai-nos com a palavra vida que nos a unidade rezemos. Rezemos neste por toda a sociedade do apostolado, para que esse mento na vida de São Vicente Palop possa se refletir também na vida de todos os que seguem esse carisma. Rezemos ao Senhor. Para que o Senhor conceda todo o consolo nesse, para os seus entes falecidos. Acolhei, ó Pai, as nossas preces, fiança vos damos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosco na unidade do Espírito Santo. As coisas que de ti me afastam, só em ti viver. Agora que meu coração é teu, louvar a vida tua. Mas experimente transformando tua mão a nos tornar. Oh Jesus, recebe a vida, recebe as coisas de ti afastam, pois só em querer. Oh recebe as coisas que de ti amam, pois só em ti querer. As coisas que o mundo merecia me impediam de te entrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu viste e tocaste bem no fundo do meu coração, me ensinaste a amar. Oh Jesus, é tão a vida e as coisas que de me afastam, pois só em ti viver. Oramos, irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Poderoso. Nós vos suplicamos, Senhor, que aceiteis propícios os dons que vos oferecemos, para que os mistérios que fizeram de São Vicente o insigne ministro de vossa misericórdia, nos inflamem também a nós, irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e é nossa salvação. Vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa de São Vicente e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo da vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. E enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, o céu e a terra, com vossa glória, nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito em nome do Senhor. Verdade, ó Pai, sois santo e fonte da santidade. Santificai, pois, estas oferendas, dando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paz, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos discípulos, dizendo: tomai-os e bebei. Este cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz-o em memória de mim. Eis o mistério da fé. Pois a memória da morte ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, a vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes de estar aqui na vossa presença, vos servindo. Vos suplicamos, participando do corpo de Cristo, unidos pelo Santo num. Pai, a vossa Igreja. E se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Cardeal Arni, com seus bispos auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs. Arlete de Oliveira Tauil, que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Vicente Palote, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de darmos e glorificarmos por Jesus, vosso Filho. Oro com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, do Espírito Santo, toda glória, agora para sempre. Amém, isto mesmo, amém, muito bem assim seja, amém, muito mesmo, amém. O Senhor nos comunicou o Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos, Pai nosso. Livrai todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disse aos vossos apóstolos, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso a paz e a unidade. Vós que sois bom Pai e o Espírito do Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais piedade de nós, Cordeiro Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos Vai e vede como o Senhor é feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Venho mostrar em mim, te levo ao Pai, irei eu junto a ti, sim, sim, ei, sei como já ouvi, aonde vou, onde irá, irei também. Venho a verdade é como um sol, irá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei missão de ser. Eu creio em ti, que crie e a tua luz vem, a luz. Eu te farei da minha vida participar. Vive em minha vida, é o bem maior. Sim, eu irei, verei a vida inteira, eternidade, vivendo sempre em nós. A terra espera quem possa ir a realizar com a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome, meus irmãos, não vai conseguir enfim. Bem, eu mostrei meu te leva ao Pai, que faço os teus e junto a ti, e que sim, eu irei e sarei como charai, de onde vim, onde vou, onde irás, irei também. Oremos, revigorados pelos sagrados mistérios, suplicamos que nos agradar o plus de São Pio que vos honra piedade e ser o povo com imeridade por Cristo nosso Senhor. Agradeço a Denis, ao Padre Daniel, por ter os seminaristas por, que vieram para ficar junto conosco na unidade e a todos vocês que espelhar na tradição hoje para serem apóstolos no mundo de hoje. Melhor resposta nossa é os mais zelosos e preocupados com a união da Igreja para reavivar. Reacender o quê? A caridade e levar lá todo mundo. Agora no final, depois da bênção, quem quiser as relíquias de São Vicente, ou beijando, ou tocando nas relíquias, podemos dizer o filho de Palotti que estava lá há tantos anos, aqui conosco nas relíquias, né? Então, veneramos as relíquias e nos queremos pedir a intercessão que está no céu e nos entusiasmar como a vida dele no nosso apostolado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Glorificai o Senhor vossa vida e de vos acompanhar a Deus. Viva São Vicente Palotti! Bem-aventurada é o meu Senhor. Maria recebeu da de porque foi a graça com amor e a dor. Seu ventre, Maria concebeu. Mano do Jesus salvando. Bem-aventurada. Aventurada é a mãe do meu Senhor. Bem-aventurada é a mãe do meu. Maria Moreja, rainha se tornou exemplo de humildade, exemplo de amor. Maria Mãe Eterna, nos ensine a caminhar, nos cubra com seu manto e ajude a nos salvar. Bem-aventurada, mãe do meu Senhor. Bem-aventurada,